080, Whisky Golf Oscar. 080, Whisky Golf Oscar. Controle Salvador, 03859, após pelo, solicito a RNAV da pista 0. Fecha, após pelo, na posição Vitor 366, tá 3859. Trouxe, eu posso pelo, posição Vitor 366, tá 3859. Prossiga, tá 3859. Total 9911, no passa nível 120, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, total. 12685. 2685, 2545. Voo no 605, reautorizado nível 050. 050, agora 605. Tá 3304, controle. Tô 200, descendo para 120, com 250. Tá 3304, assina identificação, chegada bom, desça nível 060. 060. Nível 040, tá 3859, aporte pelo, na produção Vitor 366, autorizado RNAV e ajuste no 015. Autorizado 040, aporte pelo, Serra Vitor 366, autorizado RNAV da pista 10, com 1015, tá 3859. Para o saco, só acho que acerra mais. 3663, Cíntia da Lima. 3663, oceano identificação, chegada bom, se desça nível 070. Chegada bom, se 070 em descida. Seu solo foi ao zona 2, chame solo 129. 19, 9, 2. Solo, é o 1922, bom dia. 1922, autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 922. Serra Mike, autorizado ingresso no 7, reportinado pronto. Recebemos o plano Yankee 40 até 25 milhas, decolando no 7 com curva direita, saída gola inicialmente, Oscar Serra Mike. Sim, mano, se autorizar, a gente vai no pé, né, Luiz? Não tem problema, não. Recebi que a IES passou agora o seu plano Yankee aqui, mudando para 40 até 25 milhas, não quer sair na saída de instrumento ou prefere sair visual mesmo? Visual mesmo, é melhor. Ok, Sérgio. 3663, reautorizado nível 060. 060. Então, 3859, completo de final, chame torre 118.6. 18.6, eu tô 3859, obrigado, bom dia. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar, 37 milhas no Noroeste, Salvador. Chame Recife 12685, contorno 12545. Chama Recife 12685, contorno 12545, Golf Oscar. Chefe, faz a decolagem. Vai. Bono 605, aponte Pelu, lista para 2000, ajuste 10 no 5. Aponte Pelu, 2000 com 10, 15, Bono 605. Aproximação, guarde autorização de pouso, pista 10, o vento variável com 4 nós, TAM 3859. Aguardando autorização, confirmando pista molhada ou seca. A pista já formou um trilho, a parte central já formou o trilho, ok? Só mesmo as laterais fica molhada. Tá ciente, o TAM 3859. Serra Mike decolou os 17, corredor Axé, controla em 119.35, até a volta. Obrigado, Leão. Sou Salvador, bom dia, Oscar Serra Mike decolou, vai curvar a direita, meio corredor. Capitão Oscar Serra Mike, mantém meu pé, corredor Axé, reporte fora da barra. Vai. Indicada 2309. Então, 3663 indicada 250, querida. Sim, reduza para 2309, número 4 para o pouso, então 3663. Tá reduzindo. Salvador Ground, good morning, American 980. American 980, go ahead to ground. Yes, sir, we're just about ready to go, but we'd like to get our clearance, please, over to the C-Face. Roger, stand by clearance to Recife, American 980. Nada. O cara é estabilizado, 605. American 980, ready to copy clearance. American 980, go ahead, sir. American 980 is cleared flight level 330 to Recife via airway Upper Whiskey 58. Runway 10 for departure, and after takeoff, you turn left to perform Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Aracaju transition, Alpha Charlie Juliet transition, Skulk 5447, approach 11935, and tower 1186. Okay, American 980 is cleared over to Recife. After the departure will be the Puka. Excellency, it'll be the Puka departure, Upper Whiskey 58, off of runway 10 to Aracaju. Squawk 5447, departure 11935, and tower 118.6. And we're cleared to flight level 330. American 980, right back, correct, to post for push and start. Salvador, bom dia, tá 3859, livrou pista na 0, nos escuta. 3859, atualizado via Alfa e Juliette para o portão 8. Alfa, Juliette para 08, André, 2859. Já atualizado, vento 070 graus, 04 para nós. Telefone, Tupanamé 05. American 980, we are ready for approach. We are gate 11. Roger, American 980, stand by. We have a craft to go into gate 08, and after the rescue, you'll be cleared. Maintain position, stand by. Okay, we'll stand by, American 980. Reduza para 200 nós, número 3 propulsão. Iniciando redução de propulsão, K3663. Então, 3663, autorizado nível 040. 40, agora o TAM 3663. Search of course, we call you back for taxi, American 980. Oscar, você é o microcontroller? Sim. Mantém mil pés? Sim, mas sim, amiga. Gente, aponte para regresso. Renato, 3304, completo final, chama 118.6. 118.6. Então, 3663, desça para 2000, ajuste 10016, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, 10016, reportado estabilizado, TAM 3663. No solo 24, libera direito na Fox, chame solo 219. Na Fox 219, vou no 605. Salvador, muito bom dia, tá 3304, Terra Vida 372, baixa travada. Solo, bom dia, vou no 605, livrando a sexta. No 605, prossiga via Alfa, chame para engraçar na Juliette. Alfa, eu posso para engraçar na Juliette, 605. Eras 90, fechado, está molhada, autorizado posto a 3304. Sente a altitude que mantém? Sente livre frequência para coordenação, acho que você é a Mike. American 980, ready for taxi. American 982, taxi is cleared via Juliet Alpha at the holding point contact tower 118.6. The Q18 is 1016. Okay, 1016, it'll be taxiing Juliet Alpha, holding point runway 10, and it'll be 118, system 6, American 982. Correct. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 3663. Número 2, continua aproximação, aguarde pista livre, primeiros 90 metros fechado. Ciente da restrição de pista, aguardando autorização de pouso. São 3304 no solo aos 27, libera direita, solo 219. Direita 219, tá 3304. Mantenha a posição antes da Juliette, dê passagem para o Boeing da América e depois prossiga para o portão 3. Ok, vai dar passagem ao América e após prossegue Juliette para o 03, né, 05. TAN 3663, pouso autorizado, pistão no zero, vento 050 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, TAN 3663. Pista molhada, hein? Muito obrigado. Voo no 605, autorizado via Juliette para o portão 3. Juliette para o 03, voo no 605. TAN 3304, autorizado via Juliette para o portão 2. Juliette para o 2, TAN 3304. 3063, no solo uns 30, libera a direita, assume o solo 1219. Livrando a direita 219, após. Até logo. Solo Salvador, muito bom dia, o TAM 3663 livrou. TAM 3663, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa Juliette 05. Salvador Tower, good morning, American 90. We're holding short runway 10 at 14. American 980, you're clear to line up and take off. The wind is 070 degrees at 04 knots. Alright, sir, clear to line up and take off runway 10, American 980. Papava, Mike, Eco Delta, siga. Mike, Eco Delta, confirma pessoas a bordo? Poderia confirmar, Eco Delta? Pessoas a bordo, Mike, Eco Delta. São 8, bom dia. 02? 08. Gente, Mike Eco Delta, voe na proa do farol de Itapuã, reporte Pituaçu. Vou parar pro Pituaçu, Mike Eco Delta. American 980, or Bonnet 0, direction 34, contact departure control 119 and decimal 35. 1935, American 980, good day. American 980 at a 2000, flight level 330. American 980, weather compact on departure, climb flight level 330, book a departure. Book a departure and up to 330, American 980. Eco Delta, desça para 500 pés. Mais Eco Delta, desça para 500. Bom dia, Guarulhos. Qual seria o nível? 400, por gentileza. 400. Vamos coordenar. Formação em curso é 90, altímetro 10, 16. O portão é o? 04. 04, frente, número 1 para 4. Obrigado. Acho que a Serra vai que mantém 1.500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte pare para ingresso em Interlagos. Reporte para ingresso no corredor Veracruz, mantenha 1.500 pés, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Chamativo. America 980, contact center 126.85 or 125.45. 6685.45, American 980, okay. Sou ele, acho que a Serra Mais? Sim. Você vai confirmar o nosso número de pouso? Hã? Número de pouso, amiga? Número 2, por pouso. Eu não utilizaria uma final aqui, que é voo de cheque, uma final da PC10 aqui, da presente?